Não guio os meus passos pelos seus, porque eu sei que eu me perco por tantas vezes te fiz compreender o que eu ainda não entendo. Às vezes você me diz o que eu quero ouvir e depois desaparece. E eu sempre tentando te prender enquanto você me esquece. Eu acho que o melhor agora é mudar o caminho, seguir numa nova estrada. Pois sei que esse caminho que você traçou não vai dar em nada. Eu quero te esquecer, eu quero deixar você e seguir o meu caminho. Pois sei que o melhor que faço agora é mesmo ficar sozinho. Nossos passos não caminham juntos, nem vão dar na mesma direção. É verdade que tanta mentira deixou cicatrizes no meu coração. Oh, oh, oh. Te busquei tantas vezes, chamei teu nome e você não vem. Se esse amor é só meu, é melhor mesmo ficar sem ninguém. Eu acho que o melhor agora é mudar o caminho, seguir numa nova estrada. Pois sei que esse caminho que você traçou não vai dar em nada. Eu quero te esquecer, eu quero deixar você e seguir o meu caminho. Pois sei que o melhor que faço agora é mesmo ficar sozinho. Nossos passos não caminham juntos, nem vão dar na mesma direção. É verdade que tanta mentira deixou cicatrizes no meu coração. Oh, oh, oh. Te busquei tantas vezes, chamei teu nome e você não vem. Se esse amor é só meu, é melhor mesmo ficar sem ninguém.